Não sei se ainda tenho medo do teu olhar tão bonito. Só sei que quando te vejo ali diante do espelho, é tão longa aquela estrada. Já é meu o teu segredo, que volto a cair ingênuo na trama do teu enredo, que volto a cair ingênuo na trama do teu enredo. A morte espreita na estrada, já é outro teu caminho. Amor virou só palavra de tudo que foi bonito. Teu olhar é algo puro, faz lembrar um paraíso. Mas quando me sinto livre, parece que não preciso. E quando me sinto livre, parece que não preciso. E volto a sonhar cidades, países e continentes. Amor é uma joia rara que nasce dentro da gente. E tem vezes que nos fere, outras leva ao infinito. E tudo que já se sente quando amo, sei que vivo. E tudo que já se sente quando amo, sei que vivo. Amor é o que não se mede, só se sente, só se vive. Com calma ou tempestade, já é outro aquele vínculo. Nessa hora não se pede, não se foge, não se omite. Quando nos ilumina essa febre, vem de Deus esse convite. Quando nos domina essa febre, vem de Deus esse convite.